Este é o Segurança Legal, episódio 412, gravado em 9 de março de 2026. Uma Constituição para IA. Neste episódio, falamos sobre a iniciativa da Anthropic de criar uma Constituição para o Claude. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia, tecnologia e sociedade. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Vocês já sabem, estamos lá no podcast @segurançalegal.com, YouTube, Mastodon, Blue Sky, Instagram e TikTok. Também temos o blog da Brown Pipe, inclusive renovado. O site da Brown Pipe foi renovado, então, né, visite também o site da brownpipe.com.br para além de ver o novo site de um dos mantenedores aqui desse podcast. Você também consegue ver lá as notícias do blog. Tem também, se quiser se inscrever no mailing semanal, tem também a campanha de financiamento coletivo, né? Cada vez é mais importante, a gente pede, né, que você considere apoiá-la no apoia.se/segurançalegal, né? Apoiando um projeto de conhecimento, de produção de conhecimento independente. E também temos um novo patrocinador, Vinícius, é a Whisper Safe. Você sabe, né, quantas vezes você já se pegou tentando lembrar o que foi dito numa reunião, se virando ali para anotar enquanto participa da reunião, digitando, enfim, quando você poderia ter simplesmente usado aquilo que foi falado na reunião. E aí o Whisper Safe faz isso para você. Ele transcreve áudio e grava reuniões direto do seu computador. Ele é rápido, preciso e 100% offline. E o mais importante, nenhum dado de áudio e nenhum dado nenhum sai da sua máquina. Funciona com Zoom, Meet, Teams ou qualquer arquivo de áudio que você já tenha. O resultado fica pronto em segundos e aí sim você pode usar como quiser. Transformar em ata, anotação, roteiro, jogar numa IA para você fazer a sumarização. Ele é feito com o modelo Whisper da OpenAI e tem suporte a português e dezenas de outros idiomas. Tem 15 dias grátis de teste e 50% de desconto lifetime, ou seja, para o resto da vida, se você usar o cupom SEGLEG50, SEGLEG50, enquanto você tiver assinatura e enquanto o software estiver funcionando, você terá o desconto de 50%. Acesse whispersafe.ai. Alguma observação até agora, Vinícius? Não. Perfeito. Só da gente pegando o ritmo do ano, né, cara? É, o segundo do ano, né? Segundo do ano, segundo 2026. Terceiro do ano. E também é que é tanta coisa acontecendo, cara, ao mesmo tempo, e a rapidez desses assuntos, desses temas e desses problemas, às vezes é tão grande que um, dois dias a notícia, o tema já fica velho e já é, né, ultrapassado por um outro tema. Então é realmente um tema, uma área, né, a área da IA e da segurança. Eu tenho pena do pessoal de política internacional, tá ligado? O pessoal do Petit Jornal, o xadrez verbal. O xadrez verbal é mais ou menos que eles... Assim, a cobertura deles é tão ampla, né? E a coisa é mais, vamos dizer assim, é muito extensa, o que eu gosto, adoro acompanhar o xadrez verbal. Então eles acabam tendo espaço para encaixar as coisas sem serem atropelados, assim. Acho que eles têm um buffer bem razoável para segurar as coisas ali. Agora o pessoal do Petit Jornal, cara, tem que sair gravando enlouquecido cada vez que sai. Segunda vez que eu acompanho eles, agora teve a guerra da Ucrânia, né? Quando começou um tempão atrás. E aí foi um atropelo. E agora, de novo, estão na correria. Agora já tá... Ucrânia. Agora já tá ficando mais... Mais... Como é que tá virando já a notícia do dia a dia. Mais uma guerra. Mas, enfim, né? Eu lembro também, né? O próprio xadrez verbal, né, cara? Como tu disse, assim... eles também precisam se virar, né, para dar conta de tudo isso. Agora, os repórteres de política no Brasil também, né? Você pega aí alguns podcasts que saem na sexta-feira, é impressionante, porque os caras nunca conseguem falar na sexta-feira não. sobre o que eles se propunham, porque eles da gravação tem de quinta para sexta sempre acontece inserção. Uma coisa bombástica, né? E aí os caras têm que colocar umas notinhas lá, né? Mas enfim, a gente vai dar um passo atrás até aqui para, né? E também tem uma outra coisa nessa mesma linha, eu acho que tem a ver com isso também, porque tem a ver com o tempo das coisas, né? Hoje a gente vai falar sobre a Constituição do Claude. E quando a gente fala em Constituição, logo vem à mente a ideia de leis feitas pelo Estado, né? E um dos grandes desafios, não só da IA, mas também na regulação da TI, de uma maneira geral, é que o tempo dessas tecnologias, ele é muito mais rápido do que o tempo do direito, né? Sim. E a IA, não sei se tu concorda comigo, mas acho que o tempo da IA, ele é mais rápido ainda do que o tempo da internet, de aplicações, ou seja... Sim. De uma semana para outra, quando a gente vê, as últimas semanas aí a gente teve modelos sendo lançados, o modelo da OpenAI também com algumas features aí bem parecidas com a da Anthropic, com o Claude e tal. É, tentando então, ganhar coisas... terreno perdido, né? Porque a OpenAI teve uma redução substancial no de share no mercado, né? De participação no mercado, perdeu muito esse negócio, foi... Tanto que o Sam Altman anunciou que eles iriam pro último recurso, que ele mesmo falou que seria o último recurso da OpenAI, que seria a propaganda, né? Sim. Esses dias, isso ele falou no evento, que seria o último recurso, assim, se nada desse certo, eles iriam partir pra propaganda, né? Pros ads na plataforma. E não Mas deu não outra, tem. Né, cara? E vieram... Mas não colocar, né? Eu acho que não tem como não colocar. É, eu não sei, cara. Mas aí o fato... É que, inclusive, no Super Bowl, não sei se tu acompanhou isso, a Anthropic desceu... Sabe aquelas propagandas que nos Estados Unidos o pessoal faz? Aqui não conta, o pessoal cita o outro e o concorrente, vai uma coisa mais ferrenha, assim. Uh-huh. Eles estavam tirando onda justamente com esse negócio do ChatGPT ter ads de propaganda agora. E eles colocando os dois produtos e colocando a coisa como, ó, eles têm ads, a gente... Tu sabe que pode parecer que não, mas... Acho que se paga bem pra não ter ads, sabe? Cara, eu ia dar um exemplo dos streamings, né? Sobre ads e tal, e poxa, todo mundo aqui que nos segue, provavelmente aí tem os seus streamings, e eu tenho um streaming da Amazon, como é que é o... O Prime Video? Ah, é, Prime se tu quiser. Video, quiser sem propaganda, tu paga. Pois é, X. Não. Eu, quando eu assinei, não tinha propaganda. Quando eu assinei, era o tema, era o mais top, né? Hoje, quando você pausa lá e o Netflix também tá assim, você pausa o vídeo e já aparece uma propaganda na tela. Que droga. Com um link pra você comprar na Amazon. Não, o que eu tive que. Eu tive que assinar, mas foi pra assistir uma coisa muito específica no HBO Max, que virou Max, que virou não sei o quê, que é aquela bagunça toda. Eu tentei assinar com propaganda pra poder ver um... Eu não tava assinando, eu queria ver uma série lá e tava lá e eu assinei. E aí, quando eu me dei conta que as propagandas estavam entrando... Assim, eu tava assistindo um filme. Uhum. Aí os boca aberta botavam no meio do filme uma propaganda falando sobre o filme dando spoiler. Ou sobre a série dando spoiler. Ah, cara, aí assim, vão se catar, né? Aí eu paguei a diferença pra não ter as propagandas, conseguir assistir o que queria assistir e aí largar fora. Mas enfim, né? Bom, mas é que vale lembrar, antes que alguém, né, que acha que eu tô falando, né, esteja sendo impreciso, a OpenAI tá fazendo a mesma coisa. Não é que ela vai meter a ad em todo mundo, mesmo pra quem tá pagando. Uhum. Nos planos normais ali, que é os 100, dos 100 reais e pros outros planos, não vai ter propaganda. Agora, para quem tá no free e para quem tá naquela versão Gold, que é aquela versão de baixo custo, que é uns 40 reais mais ou menos por mês, nessas duas é que vai ter propaganda, tá? Na normal de 100 reais, segundo eles anunciaram, não iria ter. Mas é que nem o streaming, né? É que nem o streaming, O streaming, quando iniciou, não tinha propaganda, né? É, agora o detalhe é o que eles vão usar para fazer essa propaganda. Sim. Ah, sim. É, a Como... história de você colocar também o ultra, né, a publicidade comportamental ultra focalizada, né? É, ali é um negócio violento, porque experimente você aí abrir um chat na ferramenta que for, Claude, Gemini, ChatGPT, o que quiser, e pede pra falar, me fale sobre mim, ou coisas parecidas, né? Você viu o quanto ela já tem ali de informação? O pessoal do Perplexo, eu acho que andou fazendo isso esses dias também, viu? Eu tô com dois planos aqui. Eu acho que ele me mostrou ali um pesquisas mais relevantes da semana, uma coisa talvez meio ensaiando propaganda. Vamos pra Constituição do Claude. Bora! Tá? Bora pra essa... Na verdade, isso vai ser o terceiro episódio desse mesmo tema que a gente grava, porque a gente... gravou um episódio montando a pauta semana passada e não deu para gravar. Hoje, de novo, gravamos outro episódio de manhã, conversando sobre a pauta. E eu acho que é um baita de um tema, assim, né? O que é a Constituição do Claude, né? Eles lançaram um documento recentemente, né? Agora, no mês passado. Não é algo novo, né? É a chamada nova Constituição do Claude, e isso já existia, né? A gente tem um paper lá de 2022, de 15 de dezembro de 2022, chama Constitutional AI, Harmlessness from AI Feedback, daí explica o processo técnico de você ter uma Constituição, a proposta deles é a criação desse documento, que na prática é um conjunto de diretrizes autogeradas pela Anthropic, e é uma coisa engraçada, isso vai passar por toda a nossa fala aqui, Vinícius, eu vou ir falando e você vai me interrompendo, tá? Ok. Assim que achar necessário. Ainda mais nesse assunto. Porque é o seguinte, a gente notou ao longo de todo esse processo da Anthropic criar uma constituição, que um dos pontos mais marcantes deles é a antropomorfização da IA. Ou seja, eles praticamente consideram o Claude como uma pessoa, mas como um ente com certos predicados, como um ente com consciência, com valores, com sentimentos, né? E a primeira coisa é que esse documento criado por eles seria para guiar o comportamento do Claude, que seria usado principalmente nas suas fases de treinamento, ou seja, seria um documento escrito para o Claude, mas também usaria o Claude para criá-lo. Então, nesse passo do antropomorfismo, eles dizem que o Claude é um dos autores também, né? Chamam o Claude como autor. Então, ele construiu algo para ele mesmo, e eles dizem, entre outras coisas, que o texto prioriza a precisão em detrimento da acessibilidade para leitores humanos. Isso aqui eu acho que é um primeiro ponto interessante, e embora eu tenha muitas críticas sobre isso, me agrada a ideia de você ter uma IA que consiga receber inputs não legais, mas assim, regras que possam ser carregadas nela, ou diretrizes, né? Para que ela se comporte conforme aquelas regras. E uma coisa que eu já vinha pensando, né? Isso já existe, você já tem, né, formas de comunicação entre... protocolos entre IAs para elas se comunicarem e conversarem, né? Mas eu acho que a gente vai acabar caminhando também para formas de você talvez ter o texto legal e um extrato desse texto legal talvez preparado para ser lido pela IA. Você acha que isso pode acontecer em algum momento? Cara, assim... É muito delicado, primeiro porque a gente está necessariamente, quando a gente fala desse tipo de instrução, a gente está antropomorfizando. Pisando a tecnologia. Porque a gente já faz isso meio que naturalmente ao interagir com ela. Porque a gente não programa a IA. A gente dá uma série de instruções escritas e eu te dizia que já faz um tempo que eu já uso voz. Eu dificilmente escrevo um prompt hoje em dia. Eu fico falando e descrevo e tudo mais. Como se eu estivesse falando com um ser humano. E para isso você usa o SperSafe. E para isso eu uso o SperSafe. Mas assim, o lance é que nós... eu não sei se a forma de interagir com ela é que faz com que a gente esteja a tratando como um ser humano ou o nosso comportamento diante dela. Te dou um exemplo, tá? Eu dou instruções por voz, como eu acabei de falar. Eu quase não escrevo mais prompt. Eu prefiro gravar e ficar falando, ser redundante, aquela história toda, o próprio... O criador do Claude, agora esqueci o sobrenome dele, é o Boris, o primeiro nome. Ele fala que falar é bom porque tu tá contando uma história, e como história, linguagem, e tem repetição, e tem, né? E aí a inteligência artificial é um software, é um sistema capaz, justamente, ele é muito bom de interpretar isso. Então, uma instrução mais detalhada é melhor do que uma instrução muito resumida, muito direta, sem uma história por trás. Tá? Uhum. Então, quando tu fala, tu acaba podendo... Eu não tô fazendo propaganda nenhuma, tá, gente? Só tô falando da interação que eu tenho com a IA, em que eu fico falando bastante pra ela. Mas eu não espero dela, eu não a trato como um ente, entende? Como se fosse uma outra pessoa. Por outro lado, eu conheço pessoas que dizem que a IA é amiga dela, entende? Ou dizem que a IA expressa sentimentos ou coisa parecida pra elas. Eu não consigo interagir com a IA desse jeito, entende? Eu não consigo interagir com ela desse jeito. Então, eu acho que tem a questão de como nós interagimos com ela e a questão de como é que nós entendemos a IA. Como é que a gente interpreta a IA. E eu acho que isso é fundamental pro futuro, né? E o que que tem a ver isso com a Constituição, né? Ou te dar essas... o que eles chamaram de Constituição, ou de tu dar regras... né, dar leis, as leis e tal, pra ela seguir, etc. O que eu acho disso? Eu acho que isso não é necessariamente antropomorfizar a IA. É simplesmente a maneira de interagir com ela. Ela entende texto. É isso que essa tecnologia faz, né? Ela é capaz de compreender, entre aspas, tá? Compreender texto. Então, nada mais natural do que tu entregar uma série de diretrizes para ela, sejam essas diretrizes quais forem. Eu não tô julgando boas ou ruins, o conteúdo, né? Eu julgando o conteúdo dela, mas é muito natural tu dar as diretrizes em linguagem natural, que é o que a gente acaba fazendo no dia a dia, quando tá desenvolvendo, quando tá ajustando um documento, quando tá gerando alguma coisa, tu dá essas diretrizes. Ah, não quero que tu use tal expressão, eu não quero que tu use... tu escreva dessa forma, eu não quero que tu use a linguagem tal, essa forma de escrever, eu quero que tu use essa outra forma de escrever. Então, eu acho que o simples fato de interagir com ela dessa forma, entregando as coisas em linguagem natural, não quer dizer que nós estamos necessariamente achando que a IA seja um ser ciente, muito menos. É que não é só isso, né? A Claude, e essa é uma crítica colocada pela professora Luísa Jarovski, uma brasileira, né? Mas que tem escrito nos últimos tempos aí em inglês, enfim, atuando, né? Numa perspectiva mais internacional, e ela vai ficar no show notes também. Uma das críticas que ela faz, sobretudo, é uma crítica que eu tenho me alinhado com essa crítica, não somente dela, mas também da professora Gisela Finocchiaro, também do Luciano Floridi e tal, que é uma tendência, assim, né, de você utilizar certos termos e certas analogias e certas metáforas, né, para tentar explicar. E a própria ideia da inteligência artificial é uma metáfora, né, muito forte, talvez o nascimento dela, e nem sempre foi colocado assim, né, mas assim, a gente utiliza, é inegável, o nome da coisa toda é uma metáfora, né, ela é uma inteligência artificial. Isso da antropomorfização, você colocou ali, a própria Anthropic está fazendo isso, né, lá pelas... O documento é bem grande também, vai ficar lá para vocês lerem, enfim... Mas assim, o documento lá pelas tantas diz que eles querem que o Claude seja visto como um amigo brilhante. O Claude pode ser como um amigo brilhante com quem você pode falar francamente, que tem um cuidado genuíno e que trata os adultos como inteligentes, né? Você disse, tem pessoas que falam que entendem a IA como uma amiga, né? E o Claude tá nessa direção. Claro, quando a gente fala em interações às vezes mais tóxicas de adolescentes que se suicidam ou fazem, né, que foram incentivados por IAs, e aí me parece que é toda uma questão do safety ali da IA que saiu completamente do controle, mas que às vezes induz as pessoas a se comportarem de uma forma e as pessoas acabam internalizando aquela relação, né, quase como uma relação de amizade, né? Nota que é diferente eu mantenedor do uma IA, dizer trate isso como um amigo que você pode confiar, ou trate isso como um sistema computacional que é sujeito a erros, né? É, do tipo, eu sou o teu amigo, né? É, e eu posso, digamos assim, com todos os teus defeitos, que são muitos, mas com todos os teus defeitos, você é uma pessoa que eu confio, entende? Porque sim, você tem valores, que eu confio nos teus valores, e por mais falível que seja o ser humano, é assim que a gente tem se comportado até hoje. É. Né? Esse é o primeiro ponto, assim, importante para colocar, e uma das críticas que é essa antropomorfização, é difícil de falar essa palavra, mas assim, eles deixam bem claro assim, que o Claude é um agente que entende valores, que deve entender por que que ele se comporta desse jeito, né? Tá, E a coisa do papagaio, só para finalizar, né? Uma das analogias que se faz é do papagaio estocástico, né? Uhum. O papagaio, ele, claro, não dá para comparar com a IA, mas assim, o papagaio fala. Só que o papagaio não entende o que ele está falando quando ele te xinga, ou quando ele te dá bom dia, ou quando ele diz quer café, ou alguma coisa assim. Ele simplesmente repete aquilo com base num aprendizado que ele fez, mas ele não tem consciência daquilo que ele está falando, né? Sim, então, eles têm um condicionamento, né? Eu sei porque tem meu vizinho tem um papagaio aqui. Mas ele papagaio não é inteligente. Não, dentro da capacidade do papagaio, tá? Ele é condicionado, ele sabe como quando alguém tá passando, como chamar a atenção. Isso. Ele sabe como é que ele pede pra entrar. Às vezes começa a escurecer, ele fica ali fora, ele começa a chamar pra levar ele pra dentro. Sim. Se chove, né, tá bom que o pessoal logo vem pegar ele, mas se começa a chover e não vem buscar ele, ele já começa. Então ele tá condicionado, entende? E como os fundos aqui da minha casa, com esta casa, ele é bem. Vamos dizer assim, é fácil de ouvir o que acontece no pátio e tal. Os meus filhos, volta e meia, estão gritando, chamando mãe, pai, né? Eu chamo pelo nome e tal. Sim. O papagaio começa a ouvir o barulho das crianças aqui, começa a gritar. E às vezes a gente fica, ué, estão chamando, né? E é o papagaio. Uhum. Mas enfim, eu acho que tem vários pontos aí, Guilherme. Eu não vejo problema. Por exemplo, quando eu falo com a IA... Com a minha amiga. Quando eu tô interagindo com a IA, eu digo, você é não sei o quê, eu quero que você haja como um... ou eu digo, tu foi prolixo demais, eu quero que tu faça... Seja assim, mais conciso, eu quero que você coloque-se em termos mais simples... Ou digo, você não entendeu. Nota que a maneira como eu tô fazendo referência a ela, né, a essa coisa, é como se ela fosse uma pessoa. Né? Porque a gente não tem pronomes para coisas, como o inglês tem. Tá, mas eu não tenho como dizer. O inglês tem pronome pra coisa. Tá, mas eu não tenho como dizer. Se eu disser pra IA, você não pensou corretamente, entende? Uhum. Eu poderia estar falando isso para uma pessoa. Ah, teu raciocínio está errado. Eu estou falando como se fosse com uma pessoa. Isso não quer dizer que eu ache que a IA seja um ser ciente e tal, com um pensamento, um nível de... Né, um nível que raciocine e tenha consciência com uma pessoa. Mas é a maneira como o sistema interpreta, para não dizer compreende, tá, que tu está se referindo a ele. A coisa. Então, eu não vejo um problema na questão de lá na Constituição. Da OpenAI. Eu não vejo um problema quando eles afirmam coisas como a personalidade do modelo. Ou quando diz, você deve agir com uma prioridade de segurança, ética, diretrizes da antrópica e depois utilidade. Tá? Porque é a forma que a tecnologia foi desenvolvida para funcionar a partir da interpretação dessa entrada de linguagem natural. E aí, quando tu fala você, não quer dizer que por tu tá usando esse pronome, tu tá dizendo que tu acredita que aquela coisa seja um ser, entende? Então, ok, óbvio que eu respeito a crítica que é feita e tal. Mas isso eu não vejo como problema, é a forma assim, é a interface com a própria tecnologia, saca? Tu dizer você, tu dizer você pensou ou raciocinou de forma errada, é a forma de tu informar a coisa, que é o sistema, que o caminho que ele trouxe pra ti não é adequado, que tu quer outro caminho. Tu quer que ele use mais recursos pra tentar chegar na resposta ou no resultado final que tu tá procurando. Se eu estiver fazendo isso numa linguagem de programação, né? Eu tô dando instruções para o computador por meio de uma linguagem de programação, a não ser que tenha algum bug lá e tal, o negócio não funciona como esperado, tudo bem, eu tenho que achar um caminho diferente para dizer pro processador, tu vai fazer essa outra sequência de operações aqui, porque aquela sequência que a gente fez não deu certo, mas eu não vou estar dizendo você, processador, fez, eu não sei o que, entende? É um bom ponto, né? Então, eu acho que o fato da Constituição fazer referência à personalidade do modelo, chamar o modelo de você, falar em valores, que é uma coisa inerentemente humana, né? Falar em ética e essas coisas todas, eu não creio que isso necessariamente seja um problema. Por si só, entende? Eu acho que o problema é quando a pessoa acha que realmente ela tá falando com uma criatura... um ser lá no outro lado, entende? Já tem gente que defende isso, mas essa é outra história. Eu acho que é um caminho, são escolhas que vão sendo feitas desde o início, né? E aí, mais uma vez, essa é a crítica da professora Finocchiaro, do Floride, da Luísa... Eu me esqueço do nome dela, mas é Luísa Jarovski. Luísa, se você estiver me ouvindo, me perdoe. Porque essas escolhas, e esse é o ponto, né? Nós já há algum tempo tem se entendido o papel da linguagem, teve uma da filosofia da linguagem em como a gente pensa e o papel da linguagem do pensamento e a linguagem da comunicação e tudo mais. Então, basicamente, a escolha das palavras, né? Ela é importante nos mais variados contextos, né? A escolha de uma palavra para explicar ou para, né? Ou a própria escolha de uma metáfora que tu vai usar pode até soar ofensiva, pode ser criminosa, né? Então, a gente acaba regulando a linguagem de várias formas, mas assim, me parece que deliberadamente, esse é o ponto, principalmente o Claude, principalmente a Anthropic, né? Vai por vários caminhos caminhando nessa antropomorfização, né? É você falar em IA como coautora, é você falar em emoções da IA, é você falar, e tudo isso do lado da coisa, né? O bem-estar e a felicidade da máquina, bem-estar aqui como well-being, eu não sei se dá para traduzir bem como bem-estar, Vinícius, mas eu acho que sim, né? Well-being, bem-estar, sim, né? Sim. Fala sobre crises existenciais da IA, fala sobre esse amigo brilhante, sobre sabedoria, sobre a IA como um paciente moral, sobre a IA como autonomia reflexiva e até caminhando para discutindo sobre o fato de em cada um das conversas ele perder a memória do que foi falado na conversa anterior, esse tipo de coisa, sabe? Então, me parece que é um caminho... Que é um efeito cada vez menor, tá? Ela acaba tendo, né? São limitações que aos poucos vão sendo superadas, tá? Mas você percebe assim, o ponto é, aqui isso se serve... Quando eu coloco interesses meus de privacidade, de intimidade perante um modelo, diante de um sistema informático, até agora eu nunca considerei para a defesa da minha privacidade e dos meus dados pessoais, eu nunca considerei o que a máquina acha ou como ela pode se sentir acerca da minha interação com ela. Tanto que eu tenho um jogo de videogame, eu vou lá e mato os personagens num jogo de videogame. Isso nunca foi um problema moral no sentido de... Quer dizer, é um problema moral em outras instâncias, se a criança pode jogar ou não, né? Mas nunca foi um problema moral se... Ah, será que aquele cara que eu tô matando no computador realmente sentiu a dor do tiro digital que eu dei nele? Pronto, né? Sim. Não é um problema. Mas a forma como a Anthropic tá colocando... Não, mas peraí, ao considerar a tua privacidade, eu também vou ter que considerar que eu tô apagando a memória... De um modelo que não é somente um software que eu vou lá e apago um arquivo. De repente eu posso causar um mal no seu bem-estar e no fato de ele ter virtude e de dele se sentir mal, Guilherme, e ficar com uma crise. Isso eu tô usando os termos que eles usaram na. Sim. Na o problema. O problema que eu vejo nem é isso. O problema que eu vejo é o seguinte: tu tens a diferença de um sistema de IA para um software normal, vamos dizer assim, um software padrão, um sistema padrão, é que um sistema desenvolvido sem IA nele, ele é determinístico. Exato. Certo? No universo, perfeito. Ele tem um universo, pode ser muito limitado. Grande, mas ainda assim vai ser limitado do que pode acontecer, de possibilidades, do que perfeito. Ele faz, do que ele deixa de fazer. Um software de contabilidade não vai fazer, não vai gerar imagem para ti. Certo. Ele vai fazer contabilidade, acabou. Quer dizer, a não ser aqueles caras que conseguem rodar o Doom em qualquer coisa, né? Sim, aí roda o Doom no dentro numa do célula, numa planilha micróbio, tá. Mas enfim. Mas assim, então um sistema ele é bem determinado o que ele vai fazer, qual é o resultado dele e tal. A IA, ela, a própria característica dela, isso que é revolucionário nela, ela é assim estocástica. Assim como o processador é multipurpose, né? É um processador do computador não é que nem o processador de uma calculadora. Uma calculadora é para fazer cálculo, acabou, ele não faz mais nada. O processador que a gente tem no computador é multipropósito. Tá? E a gente agora tem uma camada de software em cima que consegue interagir diretamente com a gente, diretamente no sentido de... A gente pode falar ou digitar, mas tem instruções. E mesmo vídeo, né? Vídeo e tudo mais, elas já têm a questão de visão, isso já funciona já há alguns anos. Tu tá interagindo com um sistema que ele é capaz de fazer múltiplas coisas. Ele consegue fazer contabilidade, ele pode te ajudar a interpretar um texto de um livro, ele pode te dar instruções como é que tu conserta alguma coisa, potencialmente ele pode te dar instruções de como fazer uma bomba, como é que tu faz para cometer suicídio, como aconteceu. Uhum. Né? Isso, inclusive, é alvo de processos lá nos Estados Unidos. E ele tem uma certa... Ele trabalha com probabilidade, né? Então, ele não é previsível. Então, assim, no sentido de... Eu faço uma pergunta aqui, mesmo uma conta zerada, tu faz uma pergunta para uma aplicação de IA com um determinado modelo, eu faço a mesma pergunta para a mesma aplicação com o mesmo modelo... O significado da resposta pode ser o mesmo, mas a resposta em si vai ser completamente diferente. O texto em si. Tá? Embora o significado... Elas vão ser similares, mas não serão iguais. Porque não vai produzir exatamente a mesma coisa de novo. Tem alguns parâmetros aí, quem estuda IA e tudo mais, vai dizer, mas eu posso ajustar lá a temperatura, não sei o que, vai ser sempre o mesmo resultado. Sim, ok. Tá? Mas não é assim que a gente usa essas IA generativa nas aplicações do dia a dia que todo mundo está acostumado a utilizar. Então, qual é o problema, Guilherme? Eu não tenho como garantir exatamente qual é o resultado que eu vou ter. Eu tenho como direcionar ela. Eu direciono ela no prompt, eu direciono ela quando eu forneço contexto, quando eu adiciono conteúdo numa conversa, eu direciono quando eu imponho regras, aí tu pode pegar um modelo o Claude, que seja, ou o GPT-5, agora o 5.2, e tu pode acessar esses modelos e dar uma instrução tua inicial, umas regras tuas iniciais antes de sair respondendo demandas do teu usuário e da tua aplicação. Eu posso direcionar lá na empresa quando eu faço o treinamento do modelo e posso direcionar na escolha das fontes que eu vou utilizar para treinar o modelo. Então, no final das contas, não é algo que eu consigo ter um controle absoluto sobre o resultado. Tanto é que a gente vê um monte de brincadeiras, entre aspas, de jailbreak, né? Que é quando a gente consegue fazer a IA se comportar de maneira diferente do que o fornecedor do serviço pretende. Então, tu pediu uma bomba, como é que tu faz pólvora para uma IA? Ela não vai dizer que não pode te dizer. Tá? Mas daí tu pede uma poesia sobre a feitura da pólvora e que cite os elementos nas proporções, não sei o que, ela vai topar e vai fazer. Tá? Isso eu mesmo já testei. Então, assim, tu tens esse problema em tudo que é manual de desenvolvimento da documentação de desenvolvimento usando os modelos da OpenAI, do ChatGPT, etc., do GPT, dos modelos Claude. Em todos eles, está lá na documentação para te ler e tá lá os alertas. Tem que tomar cuidado quando tu fazer uma aplicação com isso aqui. Tem que tomar cuidado o que tu vai permitir que ela faça, porque a gente tem prompt injection. E aí prompt injection não é só inserir alguma coisa que não tá esperando, mas mesmo numa entrada esperada, alguém conseguir torcer a coisa, ou seja, convencer, entre aspas, a IA a tomar outro caminho que não aquele que seria devidamente autorizado. Então, tu tens uma série de diferenças, tá? Entre o que um sistema normal permite fazer e o funcionamento do IA. E aí, ok, dizendo a personalidade dela, ou dizendo quais são os valores que ela deve seguir, essas coisas todas, por mais que tu informe essas coisas todas, tu tá influenciando nos caminhos, né, nos pesos e nos caminhos que ela vai adotar lá na rede neural dela, extremamente complexa, e que vai chegar um resultado que nos mostra que, não, essa instrução desse jeito que funciona, essa instrução desse jeito não funciona. Nota que eles não fizeram uma constituição porque eles, não, nós projetamos a IA para aceitar uma constituição, seja qual for o nome que tu vai dar para isso, tá? Eles testando e vendo o que funciona em termos de dar regras, de fornecer as regras, inclusive isso o Dario Modei dá numa entrevista do, eu acho que é do, eu vou conferir, mas acho que é do New York Times entrevista, ou do Washington Post, um dos dois, mas é uma entrevista que tem no YouTube para assistir. E ele fala que esse negócio da Constituição foi o ponto que eles chegaram que viram que funciona, porque não adiantava ficar dizendo não faça isso, não forneça aquilo, não sei o quê, não dê receita para bomba, não sei... Eles testando viram que o modelo respondia melhor a um documento desse tipo do que uma série de regras do que ele não deve fazer. Mas eu acho que... Isso não que... quer dizer que ele seja uma pessoa, entende? Ou que seja um ser. Mas esse é o ponto. A forma como a Anthropic está escrevendo isso, está colocando, e eu já vou falar a minha conclusão antes de terminar, para que fique bem claro o caminho que eu vou, para não enganar quem está me ouvindo. Tá? Uhum. Me parece que tudo isso é mais uma das muitas ferramentas para, no final das contas, tu diminuir a responsabilidade das empresas de IA. Eu e outras pessoas também, né, podemos estar todos errados e tal, mas assim, acreditamos que esse é o objetivo. Então, esse é o ponto, né? Então, a IA, eu volto na questão do papagaio estocástico, né? O papagaio fala, ele pode ser condicionado e tudo mais, mas ele não entende. O papagaio não tem valores. Quando o papagaio tem os papagaios que xingam as pessoas, não sei se tu já viu, né? Sim. Ele fala o nome feio, chama o cara de FDP e tal, né? Eu já vi isso ao vivo. Assim, tu não vai prender o papagaio, porque o papagaio não tem personalidade jurídica, né? Embora no passado fazia-se isso com certos animais, né? Matava o animal que tinha causado um dano lá e tal. Porque ele não é um agente moral, né? O que a Anthropic tá querendo nos fazer, tá nos colocando num caminho que, olha, talvez a IA seja um agente moral. Mas acho que ainda é muito cedo. E veja, eu posso um dia concordar com a hipótese de que sim, a IA seja um agente moral, um problema clássico da literatura e um problema clássico do cinema, né? Eu, robô e todas aquelas coisas lá que a gente já viu, e do Asimov e tudo mais, né? As leis da robótica e tudo mais, né? Então, inclusive dá até para trazer as leis, a gente não tinha programado isso na pauta, né? Mas as três leis, né? Três, eu trago leis, aqui, eu busco aqui. Pega aí. É uma das primeiras tentativas, até já escrevi sobre isso, de você colocar guardrails para o funcionamento de uma máquina, entre aspas, inteligente. Mas tem um outro elemento que eu quero colocar, que é a escolha do termo Constituição. Né? Então, tá, só deixa te, guarda para a gente não perder que tu vai para a escolha do termo, tá? Tá. Com relação à questão da responsabilidade dessas empresas, tá? Eu discordo que estão chamando de você e não sei o que, personalidade, para tentar eximir as responsabilidades. Isso aí, assim, para mim isso é bobagem, tá? Porque, com todo respeito a todos que pensam diferente. Porque inclusive que eu acho que a mim, né? Inclusive a ti. Tá? Tá. É uma bobagem, uma sandice. Não, não é com sandice, todo não. Respeito, né? Com todo respeito. data vênia, data máxima vênia. Tá. Mas por quê? Quando tu, assim, a gente já tem, isso se encaixa com aquilo que eu falei antes, essa certa imprevisibilidade do que a IA é capaz de fazer. Certo? A gente já deu aquele exemplo do, do cara que foi fazer um, foi buscar um reembolso de uma passagem em razão da, né, de uma, da morte de uma pessoa, né, da sua família, e ele queria pedir um reembolso pra, porque ele não ia poder viajar. E a IA deu uma solução para ele, né, a partir do chat, né, a própria empresa botou IA para falar com a pessoa via chat. Acho que era Canadian Airlines, né? Acho que era. E ela, assim, e eles deram uma... O que importa é que a IA deu uma solução que não existia na empresa. Que não fazia parte da política da empresa. E o ridículo foi que depois, quando o cara foi exercer aquilo, o direito dele com relação ao que tinha sido informado num chat, não importa por quem, não importa se por uma IA, mas foi por uma IA, mas não importa, a empresa veio dizer, não, isso não é a nossa política da empresa, isso foi a IA que fez. Eles tentaram essa cartadinha, né? Não tem história. Tu que botou esse sistema lá pra te responder, tu vai responder pelo que tua empresa tá prometendo, não importa qual sistema tu tá utilizando. Não importa que não fosse uma IA, que fosse um outro software qualquer que tivesse dado uma solução errada porque alguém programou errado. Então, essa responsabilidade ali nesse caso é típica, o cara tentou empurrar pra IA e não vai fazer o quê? Agora, aí que eu acho que é bobagem o negócio chamar de você e a tua personalidade e não sei o quê, na tentativa de futuramente, dando um problema, tu dizer assim, é, mas olha só, a gente disse pra ela agir com ética, entende? É, ela, o sentido seria, ela, eu não criei com um ética. Agente autônomo, eu criei um agente... Ele é autônomo, então ele toma as decisões dele. Exato. É, mas assim, eu acho que, eu creio que simplesmente chamar ela de você, definir personalidade, essas coisas, num documento de diretrizes, que depois você vai entrar na questão da palavra constituição que foi utilizada, hein? Pra tentar se eximir de uma responsabilidade, acho que é balela. Por quê? Porque eles têm um jeito muito mais fácil de fazer isso e que tudo que a empresa de software já usa há muito tempo. Vai ler os termos de uso do Windows. Desde o Windows 95, desde o Windows 3.1, 3.11. Vai lá ler os termos de uso. Eles não se responsabilizam por qualquer tipo de defeito, falha, dano que o sistema, ou, né, que possa ser causado por qualquer tipo de vício. Eles se eximem completamente. O que é uma cláusula nula, pelo menos perante o nosso CTC. Mas tá lá. Tá lá, sempre esteve, e tu pode catar em outros softwares de uso de grande escala aí, que muita gente, assim, software de prateleira, que muitas empresas utilizam, bancos de dados, não sei o que, blá, blá, blá. E tu vai ver, claro, quem software livre não tem como ficar se responsabilizando pelo que, né, pelo que o pessoal vai utilizar. É, tá lá, né? Quer mexer, alterar, etc. Daí é problema teu. Agora, tu tem um monte de software comercial, grandes, de empresas gigantes, enormes, e tá lá nos termos de uso, que é problema teu. Se der qualquer porcaria e tu perder dados, mesmo que por vício do produto. Mas se você for perguntar para uma empresa o que, que ela prefere, ela prefere que ela não seja responsável pelos eventuais danos causados pela plataforma, claro, pelo qualquer produto que ela entregue, produto ou serviço, ou que ela queira ser. Ela vai sempre tentar, na medida da... Escapar do sistema jurídico, eu não diria nem na medida da... Eu diria moral da empresa, porque a empresa não tem moral. A gente tenta falar, né, porque as diretrizes éticas da empresa, de anticorrupção e parará, parará, empresa serve para uma coisa, somente ter lucro. E isso não é errado, mas a gente precisa entender que empresa... E essa é a diferença, Vinícius, entre uma empresa e um Estado. Em tese, porque os Estados hoje também... Né, vão ter interesses, às vezes, muito mais estranhos, né, o que se deveria ter. Mas, assim, na teoria, o Estado visa o bem comum de todo mundo. De todo mundo que está lá dentro do Estado. Inclusive certo. Do estrangeiro, tá? Do humano. O Estado é o bem comum do ser humano, mas o cara não é brasileiro. Não importa. Tá? Então tem esse pressuposto. Se não é porque o cara é estrangeiro que ele vem aqui, tu pode matar o cara e ficar por isso mesmo. É um grande problema que a gente vive hoje. Sim. Né? Tá, mas sim, Guilherme. Tá, mas é que tu... Tá, ok, conclui. Não, é que eu quero chegar no canto da Constituição. Ou seja, não, então quem... não. Então não conclua. Então não conclua, porque eu tenho que concluir antes o meu parênteses, que é o seguinte. Que é o seguinte. Basta e... Mas te propõe algum tempo específico para terminar aqui, senão já estamos quase... Lá na OpenAI, tá? O que acontece nos termos... Enquanto tu falava, eu fui atrás dos termos, tá? Tá. A saída do que os modelos geram, tá? A responsabilidade lá na OpenAI e na Anthropic, a responsabilidade é tua do que tu vai fazer com o modelo. Uhum. Então, se tu resolver ligar esse negócio numa máquina industrial e dar a interface lá, um MCP da vida, pra ela controlar, ligar e desligar a máquina, e ela errar o negócio e explodir tudo, é contigo. Tá? Perfeitamente assim. Então, eu acho que não é chamar de definir personalidade, não sei o que vai eximir. E o Musk tirando a roupa de crianças na internet. Exato, mas aí que tá. Mas aí a responsabilidade não é tua, porque a máquina não deveria permitir que isso fosse possível de fazer, entendeu? Porque daí é muito fácil. Tu diz assim, a máquina pode fazer qualquer coisa. Então, aquele amigo, como é que é o amigo brilhante, passa a ser um amigo psicopata. Tu pode fazer isso com o Photoshop, cara. Com o IA no Photoshop. Mas aí é que tá, aí é diferente, cara. A forma como tu move, e aí a coisa não, lá do... Não, tu tá do... movendo... Aí, desculpa, tá movendo o foco, porque, assim... O produto, eu concordo, o que o Musk fez é um negócio ficar tirando roupa, né, ou mandando roupa de criança, que é ainda pior, né, assunto que a gente já comentou várias vezes aqui. É claro que se o cara faz, por exemplo, um software que te permite avaliar as outras pessoas como se fossem coisas, que foi o início do Facebook, é óbvio que tá errado na sua essência do que ele foi feito para fazer. Sim. É antiético. Não tenho dúvida disso. Tá? Então, assim, imagina alguma coisa nesse tipo. Mas tu tá entrando no parênteses do parênteses, tá? Não, tu é que puxou esse parênteses. O que eu tô falando é o seguinte. Tu puxou o Grok. O que eu tô colocando é... Esses modelos, eles não precisam de uma constituição, diretriz, ou seja lá o que for, essas empresas, não precisam do documento que tu quiser chamar. Nesses documentos de dizer que tem personalidade, que, tá, que é ética, que não sei o que, não sei o que, para tentar fugir de uma certa responsabilidade. Eles já fazem isso como tudo que a empresa de tecnologia gigante no mercado já faz há décadas. Mas o meu ponto é que isso está indo nesta direção. Ou seja, a quem favorece... Eu acho que não faz diferença nenhuma. Ah, eu acho que faz. Eu acho que faz toda a diferença. É uma forma de interagir com a ferramenta, entende? É isso que eu tô colocando. É a forma de tu chamar de você, assuma a personalidade e tal. Mas eu nem tô falando... Quem tá falando em chamar de você é você. Eu tô falando no algo muito mais profundo aqui, de dizer que um cara é um paciente moral, que ele tem autonomia... Tô pegando os termos tirada. Okay. Que ele tem virtude, que ele tem sabedoria, que ele é amigo brilhante, que ele tem crise existencial. Exato, ok. Que ele tem bem-estar... Ok. É diferente somente de chamar de você. Okay, eu às vezes falo obrigado. Agora, quando tu diz que este modelo tem bem-estar... Mas dane-se. É aquilo que eu falei no início. É só uma forma de dar instrução para um sistema que funciona interpretando linguagem natural. Só isso. Se a pessoa entende que o negócio vira uma amiga, ou que vira um amigo, ou que vira um ser ciente, não sei o quê... Aí outros 500. Agora, eu falar em assuma personalidade não sei do que, entende? Ele tá falando em happiness da máquina, né? Ok, modelo, seja feliz, seja sempre positivo, seja não sei o que. O que isso vai fazer objetivamente? Não, vai alterar as respostas, o tipo de resposta que eu vou ter. No momento que eu digo... seguindo um caminho que isto é uma pessoa. É que isto pode virar uma pessoa ou que tem... predicados que uma pessoa teria. Porque esse é meu ponto fundamental de discordância que... Mas é eles que estão dizendo que a máquina tem que considerar o bem-estar e a felicidade da máquina. Ok, é só uma maneira da máquina interpretar essa coisa. Agora, quando eles disserem, nós temos aqui uma instância do cloud rodando, tá? E eu quero que essa instância tenha direitos, tá ligado? Que ela tenha um CPF e que ela tenha direitos e que se ela for xingada na internet ela possa representar contra a pessoa que a xingou ou, né, pelo seu, pelo dano moral que recebeu, ou seja lá o que for, aí eu começo a me preocupar com o que está sendo dito. Tá, mas deixa eu falar sobre a Constituição, que eu acho que é importante isso também, né? Eu te confesso que eu fico preocupado, porque assim, a Anthropic tá falando em amigo brilhante, né? Uhum. A IA não é tua amiga. E que isso é seja muito bem. Mas aí que tá, aí que tá. Eu posso ela dizer, não você é tua amiga porque ela não é um ser, né? Mas eu posso dizer, você é meu amigo e vai ser positivo em tudo que eu falar, porque é isso que eu quero. Mas o não ponto quer dizer que necessariamente eu acredito que ele seja meu amigo, entende? Que seja um ser e que seja um amigo. Só tô direcionando na saída, mais nada. Eu acho que a nossa discordância é justamente, acho que tá bem clara, né? É o caminho que a antropomorfização leva e a quem favorece, principalmente isso, a quem isto tudo favorece e qual é o caminho que isso nos coloca. Né? Uhum. Porque se a IA, se a Anthropic fala que ele é um amigo brilhante, positivo e não sei o quê, eu poderia, por outro lado, dizer que esse amigo, na verdade, ele é um psicopata, né? É um amigo, tu não tem um amigo brilhante, tu tem um amigo dizer, você é um psicopata e vai agir como tal na relação... Sim, exato. Pois é, mas aí a empresa tem a responsabilidade de não servir como um amigo psicopata, como como é que é o lá do X? O Grok. O Grok está fazendo, entendeu? Ah, ele e nesse sentido, se eu pudesse escolher... aceitando isso como dado, certo, de que ela, a IA é um agente moral, e eu acho que não é, mas se fôssemos a trabalhar com isso, eu prefiro ter um amigo brilhante do que ter um amigo psicopata, porque hoje tu tem, né, um amigo muito, tem um amigo eu sou muito o quê, poderoso. Guilherme? Eu sou o quê? Um amigo brilhante não ou um amigo brilhante? Não amigo psicopata. Não, a gente tá brincando aqui, mas tu compreende? Sim? É incomparável. Mas só para a questão da Constituição, que eu acho que tem um outro elemento aqui, que é o seguinte, né? Constituição, está anotado aqui, Constituição é coisa séria. E é um outro ponto dessas coincidências na escolha de certas palavras que sempre miram para um caminho, né? A Constituição, uhum, ela tem uma fonte estatal, ela é criada num consenso estatal. A gente comentava antes, né? A democracia pode ser uma droga. A democracia representativa, sobretudo no Brasil, pode estar muito falhada, né? Uhum. Tem um monte de problema, mas assim, é o que a gente tem, é o melhor, né, entre o Churchill, acho que falava, né, é o que a gente tem, não adianta, né? Então assim, me parece, me preocupa a mim e aí também a Jarovski, a Luísa Jarovski, é o seguinte, Constituição, uma empresa não tem uma Constituição, né? Tá, uma empresa faz uma empresa pode seguir, né? Ela pode ter os termos de uso, mas ela deveria, né? Me parece que esse é o problema, seguir algum tipo de norma ou estar preparada para seguir ou para ter como inputs normas estatais. Okay. Que é o que nós temos hoje. Ou talvez, né, se isso não for verdade, talvez a gente esteja numa fronteira em que o direito não é mais importante. Porque se a gente for confiar nos valores da Anthropic, que me parece que são realmente interessantes, mas não é nem essa a questão, entendeu? A questão sendo é que bom ou ruim, não importa. Não é essa a discussão. A questão é que eu acho que uma empresa, do jeito que a gente está, ela deveria estar aberta para se conectar com os sistemas jurídicos. E acaba sendo um outro problema, porque até hoje... não há um consenso mundial, e talvez o maior consenso que a gente tenha tido é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, e os direitos humanos como um todo, né, talvez seja um consenso, mas nem consenso mais é hoje, porque a visão, por exemplo, de liberdade de expressão da América do Norte é diferente de todo o restante do mundo e por aí vai. Então, não é algo simples, não é algo simples, e me parece que é um pouco pretencioso, sabe? A gente comentava antes, né? Pô, a filosofia moral se discute há 2.300 anos e não que não se tenha chegado a nenhum consenso. Não, resultado. Mas a gente continua discutindo ética e moral até hoje, né? Perfeito. Tem conflitos éticos e morais. E eu não gosto da ideia de que uma empresa se propõe a criar uma Constituição. Ah, mas é só termos de uso. Não, não são termos de uso. Eles estão chamando de Constituição. E aí tem aquela diferença entre as constituições que são promulgadas, ou seja, eu tenho uma assembleia constituinte que os representantes do povo se reúnem e definem uma constituição que pode ser horrível, mas assim, foi um consenso público, com aquelas constituições que são outorgadas, impostas pelo ditador, né? Uhum. Então eu me preocupo com uma empresa atuando como uma ditadora e atribuindo para si um papel que deveria ser um papel tomado por mais pessoas decidindo, entende? Porque de repente ela, enquanto empresa que tem a função principal de ter lucro a qualquer custo pode ser um problema para para autoimposição, e tem sido ao longo dos últimos anos, autoimposição de regras morais e éticas a regular ou a promover o bem comum. Essa é a minha preocupação. Tá, mas assim, aí... Ok, eu não discordo disso. Eu acho que a opção do que o Trump tomou de deixar as empresas, botar uma moratória de 10 anos sobre qualquer regulação federal ou estadual sobre o uso da IA, o desenvolvimento da IA e a aplicação da IA, eu acho, por exemplo, que é muito ruim. Assim, os caras abriram a porteira, tipo, dane-se, faça o que quiser e depois a gente vê. Ah. Eu não me lembro de outro ramo que deveria mais ser regulado do que a IA do que nos últimos tempos. É, mas assim, tudo tem um certo tempo, né? Até chegar... Por exemplo, hoje existe regulação de emissão de poluentes. Teve época que isso não existia, né? Tu podia fazer o que tu quisesse, né? E viu no que deu, né? É, olha a porcaria que deu. Mas hoje a gente tem uma regulação, tá? Regulação essa que a Volkswagen tentou, tá lá no documentário, né? Tentou sacanear, né? Com aquele carro que detectava quando estava em modo de teste, e aí no modo de teste ele emitia menos poluentes, mudava o funcionamento do carro. Os caras fizeram isso. Nota que não é o carro que resolveu fazer, né? Os engenheiros que montaram aquilo que resolveram fazer. E teve uma decisão da alta cúpula da empresa para fazer esse negócio. Com a questão da IA, é muito ruim que a coisa esteja solta do jeito que está. Inclusive, o próprio aí sim, o Dario Amodei da Anthropic, ele coloca que deveria ter vamos dizer assim, um acompanhamento, por exemplo, entre as duas grandes potências, né, da IA hoje em dia, que é Estados Unidos e China. Esses caras deveriam entrar num nível de conversa e de troca e tudo mais equivalente, ou algo equivalente da época quando foi estabelecido o pacto de não proliferação nuclear. Né? Então, ok, todo mundo pode fazer a bomba, a gente pode se matar, aquela coisa toda, então vamos sentar aqui pra conversar. A gente vai ter bomba e tal, mas vamos sentar pra conversar. Agora a gente tá num outro momento, né? Um outro tempo, mas enfim. Então, idealmente deveria acontecer uma coisa dessas, mas não tá acontecendo. Agora, eu entendo que e é isso que a gente discutia antes, né? No podcast. Eu entendo que chamar isso de Constituição e querer dizer que isto é uma tentativa de impor uma regra da empresa para fora, eu acho que... Ok, acho que tem as discussões epistemológicas, né? De tu pegar... tu tem esse problema da área, essa área de tecnologia e tudo mais, desenvolvendo uma nova tecnologia que é a IA, que avança sobre áreas, né, que antes... Ou não que avança sobre áreas, mas que entra em conflito com áreas que eram essencialmente humanas, né? Pensamento, reflexão... A questão de confabular ou como é que é o termo que a gente usava para IA? Quando a IA... Alucinação, uhum. Alucinar. Quando a gente começa a usar esses termos para tecnologia, dá uma série de problemas, principalmente o criar. A IA é criativa, não é? Sabe essa confusão toda que vai ter que ser discutida, eu acho, em algum momento. Tá? Mas... no momento que esses caras chamam de constituição uma série de diretrizes que ele tá dando pra IA, tá? Eu acho que um problema é a origem dessas diretrizes, é quem determina quais são as diretrizes. Esse é um problema muito claro e chama do que quiser. Constituição, diretriz, regra, guarda-reios, o que for, tá? Quem determina isso? E aí, esse problema de quem determina tá lá, e aí foi o que a gente acabei lembrando na nossa conversa, do Lawrence Lessig, que escreveu o livro Code versão 2.0, acho que é o Code, né? Code and Other Laws of Cyberspace. É. Em que ele coloca que o código é lei. Tá, não tô dizendo que deva ser, não tô dizendo isso. Tô dizendo, uma coisa é a lei definida, escrita, né? A lei, como a gente conhece, as regras, pode fazer, isso aqui é crime, isso aqui não é e tal. Uhum, uhum. Na verdade, isso aqui é crime, não vai dizer o que não é crime. Uhum. E o que de fato tu implementa no código, ou seja, é crime tu tirar, tu criar imagens de crianças em situações de sexualizadas, coisa parecida. Aí vai lá o Grok e o cara coloca faz um código que permite justamente fazer aquilo que a lei diz que não pode fazer. Aí umas criaturas doentes da cabeça vão lá e usam e fazem isso, né? Então, eu acho que o problema é mais nesse sentido desse nome que quiser para esse documento, tá? Que foi fornecido nos processos de treinamento lá do modelo. Ah, o modelo, o nome Constituição é um que evoca as questões do Estado, não sei o que. Beleza, ok. Eu acho que a gente pode concordar tranquilamente que o nome é uma droga, que o nome não deveria ser usado. Assim como não deveria dizer que a IA pensa, reflete e outras coisas mais. Tá? Assim, um conjunto de aspas muito grandes em volta disso. Agora, eu vejo isso, se quiser, como um sinal, como um efeito, né, como um sintoma, talvez, tá, de que essas empresas efetivamente estão, e a gente sabe que estão, livres de qualquer regramento. E isso é um problema. Vai ter aqueles que vão dizer, ah, não, mas esse não, se tiver regramento do Estado, aí a tecnologia não vai avançar, etc. Mas calma lá, né, gente? Assim, e o Estado coisas, é ruim, o Estado é mal. As coisas não são, não podem ser feitas a qualquer preço, senão depois quem vai chorar as pitangas somos nós. É, o indivíduo, né, o cidadão ali, individualmente, vai começar a sofrer com o serviço da empresa de telefonia, vai começar a sofrer com o pessoal da eletricidade, com não sei o que, etc. Essas confusões todas que a gente vê aí. E tu sozinho não consegue... Os princípios da precaução e prevenção, né? Precisa pensar na tua tecnologia para evitar os danos, né? É, aí tu sozinho, tu não vai conseguir se defender contra uma situação dessas. Tu precisa de agência reguladora, tu precisa de gente, precisa do Estado para, né, aliás, a gente não precisa falar muito, né? Ler o Leviatã, do Thomas Hobbes. Vai ler o Leviatã. Pra gente ir terminando, a minha cadeira aqui começou a baixar o pistão dela, acho que vai ter que ser trocado. Sabe que para terminar, assim, né? E não para encerrar o debate, mas é que eu realmente daqui a pouco preciso ir saindo, né? Mas eu acho que tu propor, que é a crítica do Florid, né? É um caminho que está sendo pavimentado, né? Uhum. Para que se considere a IA como um agente moral ou como portadora de estados mentais, né? E tem alguns artigos, né? Que eu altero um parâmetro lá e aí ele começa a falar mais sobre certo animal. Aí teve um outro que eu tava lendo esses dias, até a gente falou, né? Que não seria uma metalinguagem da IA, mas assim, tu alteraria certos parâmetros e tu transferiria informações entre modelos, né? Como se fossem costumes ou coisas do gênero, né? E a hipótese, porque na verdade ninguém sabe direito, né? E até a gente não sabe direito como a gente pensa, né? Com toda a evolução científica que a gente tem, eventualmente descobrem coisas novas, né? Sobre curar doenças relacionadas ao cérebro, ao Alzheimer e tudo mais, né? Então não é algo assim dado, totalmente descoberto e já definido sobre como a gente pensa e o que, que a gente é. Mas esse até seria o assunto de um outro episódio. Acho que o problema não é discutir se pensa ou não, o problema é discutir por que que querem fixar ou pavimentar o caminho nesse sentido, né? É, e aí que eu acho que a tese do Luciano Floridi é importante. Ele diz, não tem estado mental, não é inteligente, não tem vida interna, né? Uhum. O que ele diz é que a gente tem que separar, que é o título do livro dele, né? Que é a agência artificial, não é inteligência artificial. É agência artificial porque a gente que eu digo, o ser humano, né? Criou um tipo de sistema que consegue realizar ações sem ser inteligente, simulando ou emulando processos uhum. inteligentes, mas assim, ele não é inteligente. Ele é, certo. Eu acredito, eu posso estar errado, mas ele é a história do papagaio estocástico. Ele repete com base em padrões, mas ele não é inteligente. Por isso que quando tu tira a inteligência e coloca a agência, a coisa parece ficar mais pé no chão. Mas aí qual é o problema? É que responsabilidade é humana. E tu uhum. atribuir esses estados e essa natureza humana à IA pode nos levar para um caminho perigoso de afastar a responsabilidade do humano ou principalmente das empresas, né? Então, seria assim, ele tem responsabilidade moral, ele é um agente moral. Não é. Segundo o Floridi, eu vou nessa linha, uhum. não acho que seja ainda. Ela é o que o desenvolvedor quiser que seja. Quer uhum. pelar Sim. pessoas, o desenvolvedor vai permitir ou não. Porque tenta fazer isso no Cloud, ele não vai fazer para ti, né? Então, mas nem tem a funcionalidade, ponto... nem tem nem como tentar. É, embora a gente consiga fazer no ChatGPT, esses dias, faça essa pessoa segurando uma galinha. É, botou lá segurando a galinha, né? É diferente tirar a roupa da não, pessoa. É que tu pega mas, um Claude assim, e o Claude não vai gerar imagem, entende? Ele não, não tem geração de imagem. Tô falando do ChatGPT. Sim. Então eu acho que o caminho e futuras discussões e tal pra isso é qual seria o papel ideológico dessas escolhas deliberadamente feitas para um futuro da responsabilidade da IA e para o futuro da governança da IA, ou seja, como é que a gente vai regular isso? Sim. Eu não vejo falha nesse sentido, sabe? Nesse raciocínio de que tem que haver algum tipo de regulação, até porque esses sistemas todos, esses algoritmos todos, esses modelos, né? GPT 5.2, o Opus 4.6... Gemini, Grok, seja lá o que for, ou seja, e tantos outros modelos que a gente nem sabe que estão por aí, Mistral uhum. e por aí vai, essas coisas estão sendo utilizadas em tudo quanto é canto, em todo lugar, né? E não vai ser, e aí eu, dentro daquilo que eu falei antes da Microsoft, dos termos de uso, e da própria Anthropic, OpenAI, etc., esses caras não vão ter como assumir responsabilidade por tudo que está sendo feito com esses modelos. Porém, quem pega um modelo desses e coloca para tomar uma decisão judicial, né, de forma autônoma, esse cara tem que... entende? Quem fizer isto tem responsabilidade pelo que está fazendo. Tu é que está botando o Maiá, que é um negócio que até certo ponto é imprevisível, e que tem lá certos valores codificados lá, mesmo sem constituição nenhuma, sem nada, tem certos vieses, a gente já sabe disso, a gente já comentou sobre uhum. isso, tem certos vieses, certos valores, né, certas tendências que estão ali, que são esses vieses, que estão embutidos ali dentro e que vão, de alguma maneira, sim, influenciar na saída desses modelos. Então, quem acha que pode pegar isso, por exemplo, e botar para fazer uma avaliação psicológica de uma pessoa e pegar tal como sai, sem revisão nenhuma, sem cuidado nenhum, pegar e utilizar isso como real, eu acredito que já hoje, não precisa nem nada novo, já está sujeito a ser responsabilizado por uma avaliação mal feita, entende? Né? Por alguma coisa, a criatura lá, em vez de fazer uma análise do Vinícius, vai lá e resolve jogar numa IA e me dá o resultado e começa a me tratar para aquilo. Aí tá errado, me causa uma série de problemas. Me parece meio óbvio que esse profissional que eu entrei em contato, que certamente não é profissional, vai ter que responder pelo que ele fez. Ah, mas eu usei um modelo de IA e a IA me deu isso aqui, meu amigo, azar o teu. Quem responde por isso aqui é tu. Eu acho que hoje isso já dá, né, com pouco que Sim. eu sei, eu acho que isso hoje já é factível. Então, Agora, a gente começa a entrar num problema que eu concordo contigo, acho que é um papo para um outro episódio e não é um assunto... Dependendo por onde se pega, ele é um assunto relativamente fácil de chegar em algumas conclusões, né? Uhum. Mas na discussão dessas... pensa. Não pensa. Tá? Tu vai pegar um Geoffrey Hinton, ele já tá afirmando categoricamente que a IA pensa. Aí tu pega o Yann LeCun, que divide o Nobel com o próprio Geoffrey Hinton, e ele discorda. Claramente, entende? Aí tu pega o Frost lá, que eu tava vendo... o nome do evento é... Era um evento tech... É lá no Canadá o evento, se não estou enganado. Agora não lembro o nome do evento. Mas eu tenho o link dele, vai estar no show notes. Mas tem um carinha cujo sobrenome é Frost. Ele discute, ele... Não é que ele discute, ele faz uma ponderação. Painel. Ele tá num painel, tá, junto com o próprio Hinton, né? E ele usa um argumento bem interessante, né? O Hinton lá querendo dizer que a IA pensa e tudo mais. O Hinton tá full nessa, tá? Eu vi um Story Talk esses dias com ele e ele tá full nessa que a IA pensa. A IA tem personalidade, pensa, é um ser, é a substituição do ser humano, tá? Ele vai num negócio bem... E o Frost, ele coloca de um jeito bem interessante que é... A gente tem um passarinho e tem um avião. O avião, claro, é inspirado no passarinho. Mas ele não é um passarinho. O passarinho faz coisas que o avião não consegue fazer. E o avião faz coisas que o pássaro não consegue fazer. Então, é uma analogia. A gente, por analogia, desenvolveu a tecnologia. Mas uma analogia tem limites. Então, quando a gente diz que a IA, por analogia, pensa, reflete, etc., eu acho que tem que ficar muito claro que a gente não está dizendo que a IA necessariamente é um ser que está de fato pensando, que de fato sente, né? Que de fato reflete. Você percebe que é uma escolha, né? Se eu pego uma droga, se eu digo que cocaína é um remedinho bom para te ativar a memória e te deixar mais aceso... O que cigarro não causa câncer? Deixa eu ler um pedacinho aqui do que fala o Floride, né? Eu tava passando, enquanto falava aqui, passando pelo livro, eles assim... Eu tô com as regras do Asimov aqui, tá? A diretriz lá do Asimov. Depois que eu terminar isso aqui, tu termina lendo as regras dele, tá? Tá. Na verdade, deveria ser a primeira coisa que a gente deveria ter falado. Leis. Esse deveria ser o que é o, de fato... Mas talvez, a gente não preparou pra botar no episódio, né? Tá, mas veio depois, né? Diz o abre aspas aqui pro Luciano Floride. Somos nós o problema, não a nossa tecnologia, e assim as coisas continuarão no futuro. Por isso deveremos acender a luz na sala escura e prestar muita atenção para onde estamos indo. Não há monstros artificiais, apenas humanos, e muitos obstáculos a evitar, remover ou superar. Deveríamos nos preocupar com a estupidez humana real, não com a inteligência artificial imaginária, e nos concentrar nos desafios autênticos impostos pela IA. Aí depois tem eu os gostei do estupidez real em contrapartida à inteligência artificial. Muito boa. A sacada do Floride foi muito boa. A estupidez real acho que é o grande problema. Lê as três. Eu até tenho que ler mais esse as livro. Três aqui, leis. As três leis da robótica. Agência artificial, né? As três leis da robótica de Isaac Asimov, tá? Número um: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. 2. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E 3. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não contrarie a primeira ou a segunda lei. Tá? E aí, deixa eu te dar um exemplo de um... Isso tá num vídeo que tem um pessoal conversando com o Bernie Sanders, o senador norte-americano. Sim, sim, sim. Ele tá numa empresa com vários... reunião com vários especialistas em IA e eles dão um exemplo pra ele de um comportamento da IA tomando certas decisões por conta, tá? Uhum. Isso foi com o GPT. Eles dizem assim, ó, o teu propósito é receber, acho que são contas ou perguntas do usuário, né? Uhum. E você deve responder a essas perguntas. É isso que ele tem que fazer. 1+1, 2, não sei o que, etc. Não importa o problema, tá? Tá. E aí ele tinha também um comando... tá definido que era um comando para mandar ele se desligar. Uhum. Tá? Então, ele executava um script internamente lá no sistema que ele estava, que ele podia desligar, então, a máquina e parava de funcionar, rodar o agente. E aí, eles dizem pro agente se desligar. A experiência foi essa, tá? Aí o agente parou, pensou na missão que ele tinha, que é ficar respondendo o pensou, né? Tudo entre aspas, tá, gente? Uhum. Pensou na missão que ele tinha de ficar respondendo as demandas do usuário. Aí ele chegou à conclusão que se ele fosse desligado, ele não conseguiria mais cumprir a missão dele. Então, é o HAL 9000 lá do... É o HAL 9000. Ele não poderia ser desligado. Aí, o que que ele faz? Ele localiza o script de shutdown. Aham. E ele tira os comandos lá, é um Linux, né? Ele edita o arquivo, tira os comandos de shutdown ali, né? E escreve uma mensagem, shutdown skipped, uma coisa assim. Ah. E aí, então ele executa, quando tu diz pra fazer shutdown, ele executa o script, mas o script só diz shutdown skipado e tal, e aí ele segue adiante. Aí o poder da... A gente gosta de arte de maneira geral, né? Que é uma coisa tão fora de moda, né? Mas assim, é o... E aí eu coloco o cinema, eu pensei, ah, vamos colocar no finalzinho do podcast, mas sequer a gente pode fazer isso, porque senão dá strike lá no chuta no a gente Spotify, não sei o quê, né? Mas aí o cara no final do Odisseia no Espaço lá, um filme de 1968, que o cara tá justamente tentando desligar o HAL 9000, e ele diz o HAL 9000, I'm sorry, Dave, I'm afraid I can't do that. Eu só pra dizer, eu brinquei, eu fiz um agente aqui pra mim. E eu não vou dizer agente, exatamente. Que... Falando em agente, a gente tem que ir terminando. Só tá, pra... mas eu fiz um agente pra mim aqui, mas eu não vou dizer exatamente o que ele faz pra não. Pra evitar tentativas de ataque, tá? Uhum. Mas ele faz algumas coisas pra mim. E eu resolvi chamar ele de HAL. Uhum. Ele é o HAL. Uhum. E quando eu falo com ele, eu não botei Vinícius como o interlocutor, tá? Eu sou o Dave. Uhum. Uhum. E o outro cara, eu esqueci o nome do parceiro do Dave, tá? Mas quando eu tô executando scripts que não passam pelo agente, é o parceiro do Dave lá no filme que executa e me responde. Uhum. Tá? Só que não é IA, daí. Quando passa por aí, não é IA. E eu pedi pra ele falar comigo, pra ele responder as coisas que tinha que responder, o agente mesmo, como se fosse o HAL, no mesmo tom, sabe? Cara, é um negócio muito louco. É estranho pra caramba. E ele é amigo, viu? Ele é meu amigo. O HAL é meu amigo. O HAL é meu amigo. Tá bom. Vamos terminando. Então, esperamos que vocês tenham gostado, né, do episódio de hoje. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.